A moça que você namora e que te quer muito bem tem um sorriso que encanta, 500 contos também, mas ela está em nossa sintonia ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nesta pedida sonora, nesta manhã de domingo, nós vamos atender o e-mail do senhor Assis Gomes, que reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som desta pedida e ele, pelo seu e-mail, gostaria de ouvir o senhor Assis Gomes com Inesita Barroso, talentosa intérprete. Ela aqui, na primeira gravação desta melodia do cientista e médico Paulo Vanzolini, Ronda. Temos ainda César de Alencar, que foi o maior animador de auditórios que o rádio já conheceu. César de Alencar também comparece para defender do Haroldo Lobo esta composição Rala, Rala, Rala. Coitado do Abdala. Tudo isto para ele que reside em Ribeirão Bonito e está em nossa linha, senhor Assis Gomes, que ainda gostaria de ouvir esta melodia composta pelo poeta da Vila Noel Rosa, arranjo do maestro Borba. Francisco Ídio defende João Ninguém. Eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares esmio, nas mesas dos bares você não está. Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho eu vou descansar, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Abdala, rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala.

muita gente que ostenta luxo e vaidade, não goza felicidade que goza João ninguém. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Mas ela está conosco ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem aniversariou na última terça-feira foi o senhor Jerônimo Sérgio de Carvalho Gentil, funcionário da nossa querida Lafic Imóveis. Ele, na oportunidade, recebeu de seus familiares e suas amizades da equipe da Lafic Imóveis e também dos diretores da Lafic Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, as felicitações. Parabéns, Sr. Jerônimo Sérgio de Carvalho, que na última terça-feira aniversariou. Mas vamos nós com a música? Vamos sim. Lindalva Mascarenhas nos envia um e-mail tão gentil, tão amável. Ela diz que gosta quando chega aos domingos e ela fica a sintonizar pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ela reside em Descalvado, está em nossa sintonia. E ela gostaria, Dona Lindalva Mascarenhas, que pela vez primeira está nos ouvindo, ela afirma que suas amizades todas ouvem um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ela, os nossos agradecimentos e estas músicas. Luiz Lua Gonzaga, gravação, a primeira desta composição de Humberto Teixeira e também dele mesmo, Luiz Lua Gonzaga, aqui com sua voz, sua sanfona e seu conjunto, Asa Branca. Joel e Gaúcho comparecem e cantam, do J. Piedade, a composição A Mulher do Padeiro. Tudo isso para Dona Lindalva Mascarenhas, que reside na cidade de Descalvado, que ainda quer ouvir com a Tabajara, voz maravilhosa do Jamelão, saudoso intérprete, ele que é o intérprete da Escola de Samba da Mangueira, Jamelão, do Dorival Caymmi, o bom baiano, Lá Vem a Baiana. Pro meu sertão.

passar. Mas eu não vou. Lá vem a baiana pisando nas pontas, falando nas contas, dizendo que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana coitando de canto, falando nos santos, dizendo que é filha do senhor do Bonfim. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. O Adriano, vamos para mais Vale na Volta. Em nossa passarela sonora, em nosso coreto imaginário, vão estar Nelson Gonçalves, conjunto vocal Anjos do Inferno, e Carlos Galhardo.